1097, desça 2 mil pés, ajustado 1019, livre ele é sexuí da pista 10, reposto no localizador. Prossigam, 096. Desça 2 mil pés, ajustado 1019, autorizado no final do procedimento, ele é sexuí da pista 10, reposto no localizador. 2019, reporta no ILS, 1090. Tira no zero, gol 2043. Controle Salvador Oceano 6310, poderia estar presente para o DTAP? Oceano 6310, autorizado voo na Pro DTAP, descida nível de voo 050. Autorizado para o DTAP, descendo para 050, Xanero 043, decolada 07, controle de Salvador em 120, decimal 8. 1208, gol 1243. Controle Salvador, boa noite, gol 1243. Gol 2043, contato radar na decolagem, submanter nível de voo 360, via saída da EL. Via saída da EL, confirme o nível? 360. Quando autorizado, gostaria de voar harmônica, gol 1243. 2043, vou na proa de Leda. Está presente, voa Leda, gol 2043, graças. 096 no localizador Vitor. Voo 9096, complete final do procedimento, torre 1 no 98, decimal 95. Torre 295, boa noite. É 3110, desça 2000 pés, ajustado 19019, autorizado final do procedimento. Autorizado descida até 2000 pés, 10019, Sanair 6310. Passou de Salvador, boa noite, azul 2795. Azul 2795, sem identificação. A idêntica posição Ponte, mantendo 180, se possível, pelo. Azul 2795, contato radar 69 milhas, setor nordeste de Salvador, autorizado voar na coroa de pelo, reposta ideal de descida. Azul 2795, pois a azul de pelo vai reportar ideal de descida e está ciente da informação ECO. Controle Salvador Oceano 6310, está liberada a restrição de 5 mil em ETAP? 6310, livre das inscrições. Livre das inscrições, Oceano 6310. Autorização Galeão. Voo no 973, autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após decolagem da pista 10, curva direita, saída da Euleda após Irume. Controle Salvador, 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5146. E Galeão 360, roda o plano de voo, decola 10, curva direita, saída da Euleda Irume. Controle 108, torre 10245, transponder 5146. Frequência da torre 118, decimal 95. 10295. Correto, chama pronto para acionar. Na 096, no solo 1 3, libere via Foxtrot, chame solo Salvador 121, decimal 1. Fox 211, no 096. Solo, boa noite, eu vou no 096. Vou no 096, autorizado táxi via Alfa e Juliette. Chame antes da Juliette para o portão 09. Gente, Alfa e Juliette, chamando da Juliette, guardando o nome, voo 096. descida azul 2795. Azul 2795, desça a 4 mil pés, ajustado 1909. Fala 4 mil, 1019, libera restrições? Tá. Juliana, chegou 0906. Teve ingresso pro 009, gol no 09. Teve ingresso pro 9, gol 096, boa noite. Alô. Tráfego gol 973, falou. Acionamento e pushback em portão 4. Gol no 973, portão 04, autorizado, chama pronto botais. Autorizado, chamaremos. De graus 4 nós. Autorizado pouso, pistão 10, sinal 6310. Tráfego gol no 973 para o táxi. 127 é o POB, 3 horas e 49, alternando Campinas. É autorizado táxi, Indy Alpha no ponto de espera, transferência, gol no 973. Indy Alpha, ponto de espera, transferência, gol 913, bom trabalho. 6310, solo 819, ao liberar via Foxtrot, chame solo Salvador, 121, décima 1. 211, liberar na Fox, acionar 6310. Olá, Mike Kill, acione identificação, desça nível de voo 050, vou na proa de Bonfi, para chegar a Bonfi. Eu vou na Foxtrot. Oceania 6310, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliet, 505, canário 6310. Salvador, muito boa noite. Eu vou 1973, ponto espera da 10 pronto. Bono 973, boa noite, autorizado a linha de decolagem, estão no zero, vento 210 graus, 4 nós. Autorizado a linha e decolagem, Bono 9973. Azul 2795, reautorizado descida 12.000 pés, autorizado final do procedimento ILS Xueda, pista 10, reposto no localizador. Gente, autorizado para 2019, autorizado ILS, vai repostar estabilizado, azul 2795. Afirmo, vento 210 graus, 4 nós, gol no 973. Bono 973, decolado aos 22, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, grato, bom trabalho, boa semana. Provente. Controle Salvador, boa noite, Bono 973, decolado da Euleda. Bono 973, contato radar decolagem, se mantenha nível de voo 360, via saída da El. Via da El, Salvador 360, no 973. Pan 383, não acione identificação, deixa nível de voo 060, vou na proa de Bonfim para interceptar a chegada Bonfim. Pan 360, na proa de Bonfim, chegada Bonfim. Serra Mike Kilo, Rio, autorizado descida 3.000 pés, ajustado 190 no norte. Pan 3831, reautorizado descida 4.000 pés, ajustado 1099. Pan 73258. Can 3858, controle de som, Salvador, prossiga. Boa noite, sede das funções, informação aqui, posição 2370, Fortaleza, pronto para a cópia, por favor. Gente, Can 3858, autorizado para o aeroporto de Fortaleza, nível, conforme rota do plano de voo, nível 370. Após decolagem, pista 90, curva esquerda, saída MOM, transição Froti. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5154. Autorizado 370, conforme o plano de voo em rota. Decolada 10, curva esquerda na MOM Froti 5154. Decolou. Controle 208, torre 18.95, obrigado. Protejamento correto, chamo pronto para acionar. Chamarei, obrigado. Romeu Serra, Mike Kilo, reautorizado descida 2.000 pés, autorizado final do procedimento e ele é efetuado a passarela. Posto no localizador. Alô, QIS, visual. Caso 2795, avistado, pouso autorizado, pistão na 0, vento 2, 00 graus, 4 nós. 2 horas, pouso na 1 0, azul 2795. Gol 1973, Recife, Pan 3858. Autorizado, chama o pronto para táxi. Autorizado, chama táxi 3858. Do 2795 no solo 31, não liberar via táxi Eco, chame o solo Salvador em 121 no decimal 1. 211 no liberar via Eco, 2795, boa. Solo de Salvador, muito boa noite, o Azul 2795, lembrando na época. Azul 2795, autorizado táxi via Alfa e Kilo, posição 4 Romeu do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, o 2795. Ah, Max Kilo Complexo Sinal DLF, 2-1 no novo decimal 95. Papa Romeu Serra, Mike Kilo, confirma intenção de pouso, pistão no zero. Salva da Recife, nível 390, tem que estar próximo. Oceaner 6310, já temos pré-autorizado aqui o nível 350, conforme rota do plano de voo para Recife. Saída Puca, transição Aracaju, curva esquerda após decolagem, controle 120.8, torre 118.95, transponder 5150. Autorizado Recife, nível 350, via Perdulu, no 7 até Potro, decola da 10, primeira curva esquerda, na saída Pucaracaju, controle no 208, e transponder 5150, Chanel 6310. O Chanel 6310, protege Puca, transição Aracaju. Puca, Aracaju. Não, por gentileza, protege Puca, transição Aracaju. Puca, transição Aracaju, Chanel 6310. Correto, cotejamento correto agora, completamente correto, chama o pronto para acionar. Ok. EFR cancelar 235, da presente autorizado, curva esquerda, base pela direita, o Nordeste, reporta na curta final, embaixo travado, Serra Mike Kilo. Curva esquerda, base pela direita, o Nordeste, baixou travado. Era bom de voaduna? Autorizado, voaduna. Obrigado. Agora vamos ver o nosso. A 3858, autorizado táxi via Índia, transferência para torre 118.95. Índia 2.95, tá. Sierra Mike Kilo. Romeu Sierra Mike Kilo, pouso autorizado, pistão 97, vento 220 graus, 49. Segura o pouso 07, Sierra Mike Kilo. Então 3858, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 230 graus, 49. Ali decola pistão no zero, 3858. Controle 6313. 6313, acione identificação de sapato a mil pés e a chegada. Bonf na proa de Bonf, ajustado no 09. 2019, 4000, proa de Bonf, Oxané 6313. Estacionar frequência livre, solo aos 39. Bom, Salvador, muito boa noite. Luna 096, com informação Foxtrot, estamos na posição 9, autorização para Fortaleza. Luna 096, autorizado para o aeroporto de Fortaleza, conforme rota do plano de voo, nível 370. Após decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5161. Fortaleza, nível 370, rota para Zulu 19. Decola da 10 com curva esquerda, seja bom, uma transição é frotinha. Controle 108, torre 18.95, acionou 5161, Bruno 096. Correto, chamo pronto para acionar. Obrigado, senhor. Salvador, torre boa, TAM 3231, passou em Via Serra, baixo e trava. TAM 3231, autorizado com o pistão no zero, vento 210 graus, 39. Em nível no zero, obrigado. 3858, por favor, poderia coordenar Frotti? Na 3858, ainda aguarda se devido à aeronave, prosseguindo o perfil da chegada a bom, quando possível será autorizado. Mais curta, obrigado. No solo de 4-4, ao liberar via Taxo Eco, chame o solo Salvador em 121 decima 1. 211, grave. Solo Salvador, está 3831, livrou 6-2. Tive informe para o ideal para Buco. Reporte antes da Taxo Juliette, seu portão será o 06. Alfa reportará em Osbeck para 06, até 3231. Vente e aguarde para a proa de Abuco, são 3258. Obrigado. Vou na proa de Abuco, referido 330. Abuco 330. Abuco 330, 3858. Tan 3831, autorizado ingresso, portão 06. Para o 06, Tan 3831. Azul 4298, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mari. Via que é o 050 na chegada Mari, 4298. Tam 3858, Recife, em 125 decimal, quadro 5. 45, boa, obrigado. Ser 63163, é autorizado descida 2000 pés, é autorizado final do procedimento. Pés reposto no localizador. Logo 0096, posição 9 para o pushback acionamento. Qual o tráfego? Confirmo o Golo 096 para o pushback acionamento, posição 9. Golo 096, autorizado, chamo pronto para o táxi. Autorizou, chamamos para o táxi. Golo 096. Salvador, TAM 3305, informação Foxtrot. TAM 3305, acena identificação, desça nível de voo 060, via chegada Mare. Autorizado nível 060, via chegada Mare, TAM 3305. Taxi, voo 096, bordo 159, autonomia 3 e 18, Alto Hernández, São Luís. Canar 63, o motorista completo sinal de LF, que foi chame torre 1 no 8, decimal 95. Serra Lima, São Luís. Autorizado o táxi até a Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95. Até a Índia, ponto de espera, 2895. Muito obrigado, até amanhã, tchau, tchau. É. Reportarei no localizador 2019, azul 4298. Pan 3305, desça para 4 mil pés, ajustado 1099. Pan 3305, desça 4 mil pés, ajustado 1099. Canar 63 no 3, autorizado com pistão no 0, vento 230 graus, 4 nós. 3305, autorizado, vá no seu GTAP. É do GTAP, obrigado, 3305. 0096. Previsão para o 6310, ponte fixa. Chanel 6310 já está autorizada agora, chame para o táxi. Para o aeroporto de Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 340. Pós decolagem, curva direita, saída Israel, Leda, após Mótima. Controle 1-20-8, torre 1-8-95, código transponder 5166. Afirmo, nível de volta 40 autorizado para Guarulhos, a rota do plano, aperto volume 0. Decola no pressor da EL, meio da morte, com curva à direita, com a decolagem 208-18-95. Pressor, transponder 5166. Transponder 5166. Planejamento correto, chama o ponto estacionário. Tá. 6313, livre táxi em frente, via Alfa, aguarde antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, aguarde antes da Juliette. Controle Salvador, uma boa noite, o Rio 5974, informação Foxtrot. Rio 5974, disponível identificação, autorizado descida nível de voo 060 via Cegada Bonfi, informo que é o número 4 na aproximação. Ciente, autorizado 060, na chegada Bonfi, número 4, 5974. 0000, chame o controle Salvador em 120.8. 120.8, eu vou no 096. Deve ser 10, próximo localizador. Ok, autorizado por OD Duna, descendo para 2.000 pés. E autorizado DLS X-Ray, chamarei estabilizado, 3305. Azul 4298, torre 1.8.95. 3895, obrigado. Torre Salvador, 1096, passa 3000, na se escuta, boa noite. 1096, contato radar na decolagem, sub mantém nível de voo 370 via saída Momo. 370, então, via saída Momo, na 096. Oceaner 6313, observe o airbus da companhia após livre ingresso para o 04. Seguindo no perfil de chegada a Bonfi. Mantenha o perfil Momo então, obrigado, 09. Controle Salvador, azul 2782, para descida. Azul 2782, desça para 4.000 pés, ajustado 1-0-9. 4.000-0-9, 2782. Mantenha o ponto de espera agora. esperar 6390. R63 1-0, a linha e mantém pista no zero. Aqui mantém no zero,